herança do Senhor. O Senhor falou a Moisés, com voz de poder ele ordenou: vinga os filhos de Israel e ao seu povo te recolherás. Soldados se armam para a guerra, 12 mil prontos para a batalha, com trombetas e fé em suas mãos, avançam juntos em um só coração. Ó Senhor, a ti clama. Caíram em derrota e os reis foram por espada vencidos, mas Moisés, firme em sua voz, disse: cuidado, não deixem viver as crianças feias, deixai viver, purificai-vos, voltai ao ar. Da vitória, que a glória do Senhor seja vista em nós e em cada batalha.